Às vezes penso que não vou conseguir. Em meio à guerra tenho vontade em desistir, parar sem recomeçar. Pois no jogo da vida temos que aprender a jogar, a perder, a ganhar. Não se conformar quando errar, sem tristeza. Erga sua cabeça com firmeza, em Cristo tenha certeza. No mundão é assim, até pros bons e ruins. Mas estamos aí, enfim, sei de onde eu vim. Venci as situações de revoltar. Não quero imaginar, só quem passa sabe desabafar. Dessas rimas e palavras pode não ter cabimento. Quanto sofrimento, agradeço e não lamento. Vivendo, sofrendo, errando e aprendendo. Já tive várias oportunidades, desperdicei todas com facilidade. Não adianta se lamentar, querer voltar atrás. Poucas as vezes me senti incapaz, o que eu sempre quis. Eu corri atrás, desisti jamais. Aliás, quem para se cala não muda nada. Essas são minhas palavras, aplaudidas e questionadas. O tempo não para, nos arrasta, nos esmaga. Não esconde nossas falhas. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Pensamentos positivos, é bom saber que tenho amigos. Não vou parar de lutar, se é de batalhas que se vive a vida. Dia após dia, Deus me dá forças para continuar. Sem medo de cair, sem medo de errar. A humanidade representa a fraqueza. Digo isso sem delicadeza, mas se cair, levanta, sacode a poeira. Nunca desanime por besteira. A inveja é a falta de capacidade, traz a infelicidade. Fora da realidade, correndo contra o tempo, vai vencendo. Faça o momento de lutas e vitórias, sobrevivendo. Vim e venci, não me omiti. Só pensei em desistir, escorreguei, mas não caí. M2R, fruto disso aqui. Quem espera sempre alcança desse mar de desespero. Podemos tirar uma gota de esperança na estrada da vida. Muitas histórias vividas, muitas glórias extraídas. O que faço naquilo que me distancia? Se não corro atrás, como seria? Quem me diria quem eu seria? Qual seria minha alegria? Jesus sempre aqui na terra e também no céu, na Nova Jerusalém. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Nos momentos de fraqueza já pensei em desistir. Jogar tudo pro alto, abandonar esse caminho. Tanta luta, provação, até parece um filme, uma longa duração. 7 anos de cristão, durante esse tempo sofri muita pressão. Lendo a Bíblia descobri como vencer a tentação. Força de vontade, coragem pra lutar. São armas de um guerreiro, pra não desanimar. Sigo firme na batalha, o talento Deus me deu. Me diga quem na fé, que nunca sofreu. Ninguém acreditava no meu potencial, mas dei a volta por cima, conquistei, venci o mal. Persistindo todo dia, assim como Abraão, reguei a esperança, a bênção vem na mão. Quem para, se cala, consente, não muda nada. Quem larga a fé, se perde na caminhada. De lutas e vitórias que se vive a vida. O sangue do Cordeiro é o que me motiva. Segui sempre no certo, pregando o evangelho, consolidando a fé, vencendo os desafios que surgem todo dia pra cruzar nossos caminhos. Sou rebelde, estou atento, vivendo e aprendendo. A rima é fogo, queimando o centro da terra, transformando em lava os corações de pedra. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Não pare de lutar, Deus vai te abençoar. É de batalhas que se vive a vida. Não vou desanimar. Não pare. Deus vai te abençoar.